Delta 3154 será o número 6 e o Gol 1164 será o número 7. Gol 164, número 7? Afirmativa. Salvador, o 2714 da Azul. Azul 2714, submantenha 3 mil pés na saída Momo. Restrito 3 mil na Momo, 2714 Azul. Isso aí está em boa média, o voo 964. Tente. Salvador Genero 6356. Oi Salvador, bom dia, Genero. Boa tarde, Genero 6356. Dois 760, abandone espera, curve à direita na PRO 250, seu limite vai ser permanecer nessa PRO por, na radial, corrigindo, seu limite vai ser radial 300 de Salvador. 350 PRO, 300 de Salvador, 250. X de 3000, azul, 2714. Gente, mantenha 3000 pés. Então 3436 vai completar essa órbita e após será vetorado para a aproximação da pista 1-0. Então 3436. Ciente, então após completar a órbita já tem vetoração para 3436. Pode ser até o nível de voo 070, TAM 3436. 070, TAM 3436. Da 3154, indecida ao nível de voo 080. Turno 867, chama o centro Recife na frequência 128.8, alternativa 126.0. T714, vetorador para prosseguir na subida, curve à direita na proa 040. Direita 040, azul 2714. O azul 2710 estabilizado na proa 040, submantém o nível de voo 180. Confia para 2714. Corrigindo, azul 2714, ao estabilizar na proa 040, submantém o nível de voo 180. Ao estabilizar na proa 040, autorizada ascensão 180, 2714. Azul 2760, desse mantenha o 050, chame Salvador na frequência 120.8. Salvador 208, S050, 2760. Tan 3436. É, abandono espera, curva à direita na PRO 250, seu limite vai ser radial 300 de Salvador. Direita 250, limite 300 de Salvador, na 343. Na 3154, foi autorizada a descer até o 080. Na PRO 060, para informar. Então 3154, azul 2714, submantenha 1180. Ascensão 1180 na PRO 060. Na 3154, desse mantenha 080. Thank you. Então 3436, chame Salvador na frequência, no 20.8. 208, na 3436. Tá 31.4, abandona espera, curve a direita, na proa 360. Azul 2714, foi autorizado lá na proa 040. Controle. O 2714 avisou que ia voar na proa 060 para evitar formação. Mas sobre modulado. O voo no 867, passou elétrico. No 867, chame centro SIF na frequência no 28.8, alternativa 126.0. 228.260. O azul 2714 voltou para a proa 040, porém tem condições de manter essa proa por aproximadamente 10 milhas. Após, será necessário desvio novamente. Azul 2714 tem condições de voar barreiras na presente? Aguarde. Afirmativo, condições de voar barreiras da presente, 2714. Autorizado barreiras, azul 2714. Tá, voando barreiras da presente, 2714. 3154, indeciso 070. 070. A 3154 agora é o número 5, na aproximação. O gol 1964 é o número 6, na aproximação. Tá autorizado esse até o 090, vai completar essa office e será vetorado para a aproximação. Bono 097, na chegada Bonf, de cima tem um nível de voo 120, redução para a velocidade 2309, vai ser o número 6 na aproximação. Então 3154, compete direita, na proa 015, seu limite vai ser radial 280 de Salvador. Sente direita 015, limite a 2 até de Salvador. Controle Salvador, chama a 3105, passa 2500. Chama a 3105, contato radar, se manter o 360, está autorizado, vá Leda. Direto Leda, ao 380, chama a 3105. 2714, se mantenha o nível de voo 160. Restrito 160, 2714. Voo 1164, abandone espera, curve à direita, na proa 340. Direita 340, voo 1164. O TAN 3154 tem condições de manter a velocidade de 200 nós? A mínima 210. Mantém a mínima. Tem 3154, decima 060. Ou 1964, decima 070. 070, 1964. Ou 1097, decima 100, ao nível de voo 080. Para nível 080, vamos 4 assim que possível e emitir redução para 1909. Vai receber na medida. O 1964, velocidade de 2009. 209, 1964. pode experimentar no localizador? TAM 3154 vai ultrapassar o localizador, seu limite será agora radial 300 de Salvador, vai, agora é o número 4 na aproximação. É, informa que você vai seguir o tráfego da companhia, está na sua posição de 1 hora, 17 milhas, e precisa para 3 mil pés. O 1164 completa a direita na proa 015, seu limite vai ser radial 280 de Salvador. Ocean Air 6356 para cheque de equipamento, como recebe, sol? 5%. Sim, Ocean Air 6356, retorne a frequência 121, decimal 1, por gentileza. 219. Patrulha de Salvador, avatar, na 3193, de coluna, sua chuva. 3193, contato radar, se mantendo no 360, na saída Savo 1. Savo 1, subindo 360, 3193. TAM 3154, desce mantém 4 mil pés, curve agora à direita na 080, a próxima proa será para o localizador. Direita 080, 4 mil, aguardando o vetor de interceptação. Por aqui. Salvador 2760. 050 no 64. 1097, isso mantém o 060. Gente, grato, azul 4065, retorne a 121 decimal. Quais tem condições de reduzir para 1709? O 2714, curvinha esquerda na proa 285, seu limite vai ser permanecer nessa proa por 75 milhas. 2, 2, 5, 5 milhas. Gente, após 5 milhas, próxima navegação na, em, na proa de Barreiras. Tá, vamos de novo. Proa 2, 2, 5 milhas, 6, 5 ou 7, 5 milhas? 6, 5 milhas. Salvador, boa tarde, é o Azul 4462, transformação Papá. Azul 4462, passe chegada Bomé de Uno. Desça e mantenha o 070, redução de 2309. Desce e mantenha o 070, desce a redução para 2309 agora, Brasil. 2714, só confirmando, vai manter essa proa até 65 milhas. Sim, proa 285, 65 milhas. É, qual o motivo? Que Centro Recife informou que tem um tráfego no sentido oposto, no nível de voo 170. O TAN 3104 complete com curva direita na Pro 130, reporte estabilizado. Isso até 3 mil pés. 3130, Gol 1964, curva direita na Pro 080, aguardando uma Pro para o localizador e descida para 4 mil pés. 4080, aguardando a Pro do localizador, 1964. O Xané 6315, chame Centro Recife na frequência 1251, alternativa 123.8. 1251-238, boa tarde, Xané 6315. Pula 097, decima tem o 050. Azul 4462, desse mantenha o 060, inicia a redução para 2309, vai ser o número 6 na aproximação. Já está reduzido, já está na zona 2309, vai ser para 060. Gol 964, está afastado 18 milhas da posição Duna, retoma a navegação na Pro de Duna, está autorizado em LFX6. Boa Duna, autorizado F6, 10, gol 964. 3154, prossiga para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado. Patango Lima, Hotel Charlie, está em contato radar, se mantém de 400 na saída Sambo 1. Do 4462 só vai ser vetorado para prosseguir para a aproximação. É, vai ser o número 4 na. Fugir, número 5 para o pulso. Obrigado. Filme só para o outro, vai manter por quantas milhas? Já estou voltando a proa de boa volta agora. Vou voar e tá, professor. Gente, grato, retorne a 118 decimal mesmo. A 3154 chame torre na frequência 18 decimal 95. 295. Regina 18 decimal 6. Remoto Charlie, prossiga. Negativo, mantenha a saída. O 1964 prossiga para 2 mil pés após estabilizado. 6 mil para estabilizado, gol 1964. Gol 1097, desça para 4 mil pés, o ajuste 1013. Para 4 mil com 1013, voo 1097. O 2714, subir e manter até o nível de voo 1060, vai chamar o Centro Recife na frequência 1283.5, alternativa 1260. 2835-260, Centro Recife 2714. Azul 4462, retração para o seu pensamento, curva direita na Pro 0120, seu limite vai ser radial 280 de Salvador. Direita 020, limitado pela 280. O 1964 inicia redução para aproximação. Desenho 1964. Tá 3193, chame Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 1.28.8. 251-288, Recife, 3193. Controle de 3154. 3154, chame torre na frequência 1.18.6. 18.6, o senhor tinha passado 18.95, não liga contato. Voo 4462, velocidade 2109. 2109, reduzindo aqui. 97, velocidade 1909, em descida para 3.000 pés. 199, 3.000 pés, voo 1097. Azul 4462, desça para 4.000 pés, o ajuste no 013. 4.000 com ajuste padrão, Azul. Voo 1097, informa as condições 1.200 de teto, 2.500 de visibilidade, chuva moderada. 7, voo 1097. Voo 4462, 1.200 de teto, 2.500 de visibilidade, chuva moderada. O senhor será o número 4 na aproximação, vai ultrapassar o localizador, porque eu preciso de uma separação maior para a torre de controle. Direita, já retorna para 0020, agora é 0, 4, 0. Gente, o seu limite vai ser a radial 300 de Salvador. 300 de Salvador. 1097, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece autorizado, LSXT, reporte estabilizado. Ok, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado na 6, voo 1097. Apatango, Lima, Hotel Charme, chame Centro Recife, na frequência 0251, alternativa 123, décima 8. Estabilidade LS 10, gol 1164. Gol 1164, chame Torre Salvador, na frequência 98, decimal 6. 86, boa tarde, 1164. Já pode voar para a Duna, Azul 4462? O 4462, me decida para 3.000 pés, aguarde a proa de Duna. Aguardando a proa de Duna com 3.000 pés. Fixa a missão de redução para 1809, será autorizado Duna. Quem vai iniciar a redução, Azul? 4462, faça uma navegação na proa de Duna. Direita proa de Duna, Lázaro. Descida para 2000 pés. Descida para 3000 pés, né? 2000. 2000 pés. Voo 0975, condições iniciais de espera em Simbra. O voo no 097? Chamativo, para evitar a repetida, a torre acaba de informar. Ok, pode ser pela esquerda? Autorizado, o azul 4462 para descer até 4000 pés e iniciar espera em Duna. Confira? Desce até 4000 pés e iniciar espera em Duna. Ok, desce para 4000 pés e vai ficar de espera em Duna, azul. Índia Oscar, prossiga. Charlie, Índia Oscar, está relacionado com o transponder? Transponder 0142, submantém o 050 e voe Bomed para a chegada Bomed 1. Salvador, muito boa tarde, com 1620, papapá. Olá, 620, boa tarde, na chegada Bomed 1, desse mantém o 060. 060, vai precisar manter a proa e a bota, proa, solicitar a proa mais mais. Sente. Chamada 40 milhas, aí sua direita, proa de direita, e tal. Reposte terminando o desvio, gol no 620. Índia Oscar, informa o PLD. Não, Índia Oscar... Sudeste. ...4462, informo que o embalde para Perinduna pode ser no rumo da pista. Tudo bem, eu estou fazendo o que está publicado na carta. Vamos fazer o embalde 102 já no localizador. Está batendo 4000 já, Rodrigo. Gente, o Gol 097 já estou informo espera por aproximadamente 4 minutos. Por 4 minutos, gente, Gol 1097. No 620, devido a restrições aeroportuárias, de acordo com o NOTAM 0638 e o NOTAM 0639. Não dá, pode manter para 2309. Doutor, boa tarde, Azul 275, informação QP. Está livrando 170 para o 110. Azul 7195, na chegada AMAN, descida até 1110. Acione a identificação. siga. Já double match após o TAP e após a posição dona. Controle 27 no 5. 27 no 5, prossiga. Está previsto alguma espera para nós, Felipe? A princípio não, a princípio é negativo. Quem está livre de ser com velocidade mais alta? Velocidade 2209. 220 da manhã, 17. Para nós também não estava, viu? Cruzado 4 mil pés, tá, Jó? Firme, tá, Jó? Sanar 6314, boa tarde, na chegada da Bomé de Uno, desse mantenha o 080, redução de 2309. 2309, afirmativo. O Cono 620 vai manter essa proa 040 até o seu limite vai ser de 280 de Salvador para o sequenciamento. Então, a manter essa proa é cruzar 280 de Salvador, o voo com 620. Acho que excelente informação da direita aqui agora. Sim. O 275 está restrito aí no 610, doutor? Confirme. Nós estamos autorizados pelo centro até o 110. Está restrito aí no 710? Mantém até o 110, o 2795. 1097, abandone e espera na posição Simbra. Prossiga o procedimento LSFCI. Reporte estabilizado. Estará estabilizado com o 1097. O voo 620 na proa 40, desce até 1.000. Desce até o 060. 060, o voo 060. A senhora quer que o 620 reduz mais, vai fazer alguma órbita ou não há necessidade? O chefe está para a mínima limpa. É mínima limpa, o voo 620. No 5, vetoração para o sequenciamento, curve à direita na proa 200, seu limite vai ser radial 280 de Salvador. Embestida até o nível de voo 190. Para 110, proa 200, limitado pela 280 de Salvador. 275. Papatango, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, mantém a proa até 3 mil pés. Mantém a proa até 3 mil, Vitor Kilo Delta. Azul 4462, chame Salvador na frequência 920.8. 208. Salvador, boa tarde, Azul 4465. 4065, boa tarde, contato radar, suba via Sessalvo 1 para o 320. Salvo 1, 320 via Sessalvo 465. Controle, Salvador, SAM 3367. Primeira nave? É o SAM 3367, SAM. 3367 na chegada Ponte, descida ao nível de voo 080, velocidade 2309. 2309, 080, bom chegado, SAM 3367. Qual o número de pouso do 275, por favor? Primeira nave? É o azul 275, nosso número para pouso. 7 no 5, número 5 para aproximação. Obrigado. Voo 9620, destinação 050, número 4 para aproximação. 050, voo 6620. Chané 6314, me escuta? 6314, me escuta. É, na chegada com a Mediono, destinação nível de voo 090. Ok, descendo para o 90, 6314. Pista vista, voo 1097. 1097, chame torre na frequência, no 8.95. 1895, obrigado. A palavra passagem de Oscar, vetoração para serviçamento, curva à esquerda na 090, seu limite vai ser a radial 300 de Salvador. 090, radial 300 de Salvador, graças a Deus. Salvador, 4065, desvia à esquerda da rota, proa 205, ideal Sombo, na proa, evitando formação. Gente, Oscar, 4065, reporte ao Ferno, 225. Informado. 2715, desça até o nível de voo 100. A centena está passando a radial 200. O gol 1620 vai cruzar o localizador ou vai aguardar? O 1620 vai ultrapassar o localizador, seu limite vai ser radial 300 de Salvador. Radial 300 de Salvador, gol 1620. Orçamento 6314, está fazendo o pior de esquerda, devido à informação. Na 6314, sem condições de voar ETAP, sem condições de voar na PRO 020 para o seu pensamento? Não, 050. Te mantém a 050, reforço pronto para a PRO 020, vai ser o número 6 na aproximação. Ok, o outro 2705 passou a radial 280. O 2715. Curve à esquerda na PRO 080, seu limite vai ser radial 300 de Salvador. 080, radial 300. Estava a charme em Dallas, que chame Salvador na frequência 120.8. 1208, charme em Dallas. Desse mantém o 090. 90, 275. Está cruzando a esquerda na proa 030, é o máximo de aproximação. A gente mantém a 030 e desce até o 090, seu limite vai ser a radial 280 de Salvador. A gente está cruzando a esquerda na proa 030, radial 280 de Salvador. 070. 070, Vitor, aqui no lado. Chaname 314, informo que estamos com um problema aeroportuário devido ao NOTAM Tulu 0638, temos que entregar com uma separação maior para todos. 6314, sim. 3367, a mesma informação, devido ao NOTAM Tulu 0638, temos que entregar com uma separação maior para todos. SAM 3367. Vamos na proteção, voo 465 azul. Gente, azul 4065. 2705, complete a esquerda na 040. Seu limite permanece em descida ao 060. Proa 040, limitado pela radial 300, descendo para o 060. Chané 6314, desse mantém ao nível de voo 070. Para o 070, 6314. O gol 620 ainda mantém a proa? Meu nome é 20 afirmativo, seu limite agora é a radial 3190 de Salvador. É, devido ao NOTAM Zulu 0368, a gente tem que ter uma separação no mínimo de 15 milhas para a torre. Ciente, então. Proa, está mantendo a proa, limitado pela 3190, está com 210 mais de cada. Ciente. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu 1. Última aeronave? Papa Romeu, Romeu Golfo. Sem condições visuais, só para o cancelamento, se autorizar, vou voar direto para o São Paulo, o nível 045. Romeu, Romeu Golf, submetenha o 045, vou direto para o Morro de São Paulo. Direto para o Morro de São Paulo, Romeu, Romeu Golf. 3367, vetoração para o sequenciamento, curve à direita, na PRO 240, seu limite vai ser radial 300 de Salvador. Direita 240, limitado ser 300 de Salvador, está 336. Nome é 20, chama final, na frequência 120, decimal 8. 208, gol 620. 2795, chame controle Salvador, na frequência 120, decimal 8. 208, 275. Telemetria 394 e reduza para a mínima limpa. 3 já está reduzido para a mínima limpa. Azul 4065, chame o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 123, decimal 8. 251238, boa tarde. Vitor Tiro Delta, em subida até o 070. 070 em subida, Vitor Tiro Delta. Salvador, gol 659, cruza 2500, boa tarde. 659, mantém escuta. Vitor, que lugar, quando possível ser estimado de pouso? 946, onde fica a mudança de regra, nível final 9050, Vitor, que lugar? 946, copiado. Está autorizada a subida para o nível de voo na 05, Vitor Kilo Delta. Voo na 05, transfiro direto de Geno, Vitor Kilo Delta. Geno para ideal? 390, Vitor Kilo Delta. Autorizado para subir direto de Geno, Vitor Kilo Delta. Direto de Geno, graças, Vitor Kilo Delta. 63-14, controle? É escuro, senhorita, prossiga. Tem condições de iniciar a redução para 1709? Ok, reduzindo para 1709. Vai cruzar a radial 280, que era o limite dado pelo controle. Afirmativo, o novo limite será a radial 300, curva esquerda na proa 350, Schneider 63-14. Curva na esquerda na 350 e o limite é 330, 63-14. Pelo 659, este é o controle de Salvador, da presente foi na proa de Leda, mantendo a subida para nível de voo 380. Leda, para o 380, no 659. Schneider 6314, para informação, se eu sair como número C4 na aproximação do presente, temos uma restrição aeroportuária que exige separação mínima com a operação IFR em Salvador de 15 milhas para aproximação. Se eu sair como número 4, o tráfego que saiu como número 3 está agora na posição de 1 hora 10 milhas, mantendo o rumo oeste, passando o nível de voo 060 para 4 mil pés. Alfa Tango 72 da Azul. Ok, CN 6314, tem esse sucesso. Então está mantendo a proa 3-0, descendo para 7 mil pés, para o 070, 6314. 3367, atinge e mantém nível de voo 080. Se tiver condições, reduza para 1809. Segue como número 5 na aproximação. Como informado, temos uma restrição aeroportuária, conforme o NOTAM 0638-0639, que exige uma separação mínima para pouso de 15 milhas em Salvador. Agora, 6314, reautorizada a descida para nível de voo 060. Para o 060, 6314. 4065, chame Recife no 2590, alterna no 23.8. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Oscar, Romeu Golf. Tango, Oscar, Tango Golf, mantenha a proa até nível de voo 050. Caso que não tenha contato radar com o seu tráfego, Papa Tango, Oscar, Romeu Golf, acione código transponder 5141 no modo normal. 5141, mantenha até 5000, Oscar, Romeu Golf. Tenha rumo de decolagem até 5000 pés, aguarde a exploração. Até 5000, Oscar, Romeu Golf. Chanel 6314, cuide agora à direita na proa 080. E aí, direita 080, 6314. Então, Bossa Romeu, você quer condições da presente voo direto Arbor? Mantendo a subida para nível de voo 220. Direto Arbor, sobe ao 220, Oscar Romeu Golf. Tram 3367, desça para nível de voo 070. Informe que o senhor vai seguir tráfego que está agora à posição de 12 horas, 1,5 milhas, rumo oposto, mantendo 060, um Airbus 320 do Chanel. Direto tráfego, descendo para 070, mantendo a proa, 3367. Abatango Vitor Kilo Delta, informa que está a 4 nomilhas norte da TMA Salvador, está em espaço aéreo Gol. Para serviço de informação e alerta até 60 milhas, permanece na minha escuta e após passa para a frequência do Centro Recife, no 2085, alterna no 2545, no atraso de conhecimento do controle nos setores adjacentes. Meia 314, desça para nível de voo 050. Romeu Golfo, mantém a escuta. Oceaner 6314, desça para nível de voo 050, coteja. Para o 050, 6314, mantendo a proa 080. Gente, o Romeu Golfo, no atraso de conhecimento do controle nos setores adjacentes, descida autorizada até 4 mil pés, abaixo a critério, seu chamado de pouso. Copiadas, apresente só sem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Bom voo. O 1659, chame Centro Recife no 2590, alterna no 23.8. 251-238, bom 3367, controle. Escuta. Em condições de iniciar a órbita da presente posição, com curva pela direita, a perna de aproximação é a presente proa. Firma aqui, vai iniciar com curva pela direita. E se uma alça na presente posição, assim facilita redirecionar o senhor para a pista 10. 6314, desça para 4 mil pés. Ajuste 10 no 3. Para 4 mil pés, 1013. 314 da Oceaner, completa a curva à direita, proa 220. Direita 220, 6314. 3367, desça para nível de voo 060. 060, tá, 3367. É 3-1-4, atinge e mantém 4 mil pés, ajuste 0-1-3. Atinge e mantém 4 mil pés, ajuste 3-1-4. Código 2009, boa tarde. 2009, aguarde. 2009, está sob contato radar, suba para nível de voo 240, após 3 mil pés, vai direto Leda. Temos outro país a Tango, tradição coral, Sinelhão. Sim, então após 3 mil pés, está autorizado voar direto São, suba sem restrição para 240. Nível 1-8-0 e vai voar Tango após 3 mil, voo 2009. 2009 da Gol, mantém nível de voo 1-8-0, aguardando somente confirmação do nível final com o centro Recife. 1-8-0 vai subir, aguarda, voo 2009. 3367, abandone órbita, curva direita na proa 215. Direita 215, portanto 3367. Channel 6314, desça para 3 mil pés, ajuste no 013. Para 3.010, nível 3, aprova 2.20. 3.367, desça para nível de voo 050. 050, para 3.367. E 009, está presente, voo direto coral. Direto coral, obrigado. Channel 6314, controle. 6314, na disposição. 6314, tem condições de curvar à direita na proa 140 para interceptar o localizador? É, confirmando, curvando à esquerda na proa 140. Negativo, direita, direita na proa 140. Ok, é, curvando pela direita para a proa 140, é isso? Afirmativo, é estranho, mas é isso mesmo. Ok, estamos efetuando. Gol 209, ele se salvou na prova 220. Por quantas milhas? Por 20 milhas. Sim, autorizado desvio, reporte ao término. 3367, desça para 4 mil pés, ajuste 1013. 4.023, 3367, para informação, o senhor vai seguir tráfego da Oceanair, que está agora na posição de 12 horas, 7 milhas, tráfego já iniciando curva para aproximação do ILS, aguarde vetoração para o ILS, está 3367. Aguardo, está 3367. Voe direto Ilkov. Direto Ilkov, gol 2009. Channel 6314, desça para 2 mil pés, ajuste no 013, na Pro 140, só intercepta o localizador. Afirmativo, desça para 2 mil, só intercepta para o localizador na Pro 140. controle Salvador, boa tarde, Papatango, Whisky, Serra, Tango. Papatango, Whisky, Serra, Tango, mantém o rumo de decolagem até 3.000 pés. Serra Tango vai manter o eixo de decolagem até 3.000 pés para emissão de transporte de enfermo, quando possível, pro direto do destino para o Serra Tango. A gente, Whisky Serra Tango, mantém o rumo de decolagem até 3.000 pés. Aguarde para prosseguir direto de chama. A princípio, após 3.000 pés, prossegue no perfil da saída MOMA. Manter 3.000 pés no eixo da decolagem, saída MOMA, aguardando direto de destino e Serra Tango. Obrigado. Controle. Houve a direita na proa 140, são 3367. Direita 140, 3367. Firmando, a curva é à direita. É, direita. Inicie redução 1709, desça para 3.000 pés. Ajuste no 013. 013, 3.179 agora, tá? 339. Tango Whisky Serra Tango, confirme para o ideal para destino. 300 Whisky Serra Tango. Tango Whisky Serra Tango, vou ainda presente direto WhatsApp, aguardando coordenação para a prova do destino com o Centro Registro. Direto WhatsApp, aguardando coordenação para o destino e Serra Tango.